Foram tantos anos correndo contra o tempo, trabalhando na chuva, no frio, no vento. Guardou seus sonhos na última gaveta e seguiu em frente, firme, mesmo incerta. Perdeu o grande amor ainda tão cedo, ficou só com a casa e o resto do medo. Mas cada manhã ela se levantou e com pouco que tinha, tudo ela cuidou. Carregou o mundo nas costas sem reclamar, fez do suor coragem pra continuar. Houve dias que o corpo pedia pra cair e noites longas que pareciam não existir. Mas bastava um gesto, um riso pela sala, a mesa viva, a alegria que não falha, e todo o cansaço virava canção, porque ali estava a razão do seu coração. E foi naquele lar que ela encontrou razão, nos olhos que cresciam ao redor do chão. Cada passo que deu, cada lágrima que escondeu, virou ponte, virou vida, e ela nem percebeu. Ela deu tudo o que podia e o que não podia também. Só pelo amor que ela tem. Da estrada, cada calo contava uma vitória calada. Ela nunca teve descanso, nem tempo sobrando, mas teve força e seguiu sempre amando. E quando a casa enchia de luz e barulho, ela sorria fundo, esquecia o orgulho. Ali naquela sala ela sempre entendeu, valeu cada batalha o que a vida lhe deu. Agora as mãos tremem, os passos estão lentos, o tempo sussurra por entre os pensamentos, mas ao olhar ao redor e ver tudo florescer, ela sente no peito que enfim pode viver. Sentada na cadeira à sombra do quintal, ela observa os seus correndo pelo quintal. Risos altos, lembranças vivas no ar, e o coração dela começa a descansar. Thank you. figura aparece, suave, sem lançar lembrança. Põe a mão no ombro dela e diz com calma: vim te buscar, já é hora de voltar. Ela olha pra frente, depois olha ao redor, com lágrimas nos olhos, entende o maior, que tudo que fez valeu mais que viver, porque virou raiz pra quem segue sem perceber. Ela sorri, leve, aceita, enfim, descansar e parte olhando para aqueles que ajudou a formar. O vento passa lento pelo quintal, o sol se inclina em tom celestial, e no silêncio, depois do seu adeus, ficou o amor que ela deixou e que agora é só do céu.